E aí, sangue bom, não é por nada não, irmão. Todo mundo tem seu tempo bom, mas quem diria? Hoje é meu dia e eu tô feliz. Longe de qualquer droga que destroça o meu país. Tenho que andar assim, longe do clique pra quem representa a favela. Não pode falhar, cê entendeu? Plebeu, sai dessa vida teu. Burguês que é assaltado, põe a culpa neu. Por que será? Me diz, quem julga é juiz. Não sou eu, ai meu, se vacilou, problema seu. Deus é por nós e ajuda quem procura a palavra. Saiba que a lei dele não tarda e muito menos falha. Ó Deus do céu, proteja minha família, meus manos. Faça do rap meu caminho, não me deixe sozinho. Vamos por onde for, Senhor, que corra bem. Sou do rap, sou do bem, sei quem é também. Palavras tristes deixam o homem magoado por dentro. Por isso nesse momento quero mudar o meu texto sem fraquejar, desistir, nem pensar em fugir. Faça o bem, isso é bom pra você e pra mim. Ontem lembrei das antigas, no morro da antiga, sabe, eu sei. E você sabe, muita criminalidade, mas aquilo acabou. Já basta, terminou, hoje é pensar no bem e praticar, né não, Joe? Hey Joe, esse rap é do bom, demorou aí Joe, vem curtir nosso som. Nossa voz tá aí, é nós até o fim. Tudo que conquistei, jamais vou desistir. Hey Joe, esse rap é do bom, demorou aí Joe, vem curtir nosso som. Nossa voz tá aí, pra quem quiser curtir. Tudo que conquistei, jamais vou desistir. E aí, sangue bom, essa eu fiz pra você. Que curte o som, acha bom e quer sair da deprê. Eu e Miquim, tamo aí, respeito sim a todos manos que me incentivaram, enfim. O nosso som tá aí pra quem quiser curtir. Representei, não desandei, eu tô de pé, não vou cair. Sempre assim, será? O show não pode parar. Rogério é de coração, nem sei o que falar. Irmão, dou maior valor no que cê pôde me ensinar. Jamais vou me perder nas drogas do mundão. Cola aí, Miquim, o microfone tá na mão. Valeu, Léo, quem gostou curtiu. O rap é mil grau, é sensacional. Então confia, acredita, nosso o rap tem estima, é poesia, é o talento que vem do gueto. É som de preto, de branco, sem preconceito. Quem é favela, aí, muito respeito. Eu elevo acima, MC no rap rima. Grafiteiro, skatista, maloqueiro, segue a risca. O quadrilha 5D agora firmou. Demorou, aí Joe, conta com nós pra qualquer show. Desde 2000 tamo aí. Faz pouco tempo e o Brasil ainda é o mesmo desde 1500, então me siga. Enquanto eu tô consciente, enquanto a rima se estende a mais de mil. Pra frente o rap é genial, sensacional, original. Atitude, correria, coisa e tal. Hey Joe, esse rap é do bom, demorou aí Joe, vem curtir nosso som. Nossa voz tá aí, é nós até o fim. Tudo que conquistei, jamais vou desistir. Hey Joe, esse rap é do bom, demorou aí Joe, vem curtir nosso som. Nossa voz tá aí, pra quem quiser curtir. Tudo que conquistei, jamais vou desistir. Jamais vou desistir. Hey Joe, esse rap é do bom, demorou aí Joe, vem curtir nosso som. Nossa voz tá aí, pra quem quiser curtir. Tudo que conquistei, jamais vou desistir.